Você está ouvindo pelo canal 290, ZYU 632, na frequência modulada 105,9 MHz, Rádio Paraitinga FM. Também sendo ouvida pelo site www.radioparaitingafm.net ou pelo aplicativo RádiosNet em seu tablet ou celular Android. Transmitindo de nossos estúdios à rua Doutor Luiz de Aguiar, número 500, Alto do Cruzeiro, na Estância Turística de São Luís do Paraitinga, São Paulo. Atendendo nossos ouvintes pelos contatos. Ligações para 12-3671-2611, Paraitinga FM. A frequência de direitos e cidadania, dando voz à comunidade luizense. Você está em sintonia com a Paraitinga FM na madrugada. Paraitinga FM 105.9. Paraitinga FM informa a hora certa. 12:10. You better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Cento e 5,9, a sua rádio. Paraitinga FM. We'll be right back. Paraitinga FM na madrugada, 105,9. Rádio 105,9, a rádio que você precisa. 105,9, cada vez mais longe para ficar mais perto de você. 105,9 traz para você os melhores ritmos. Paraitinga FM. Paraitinga FM na madrugada, 105,9. Utilidade Pública, Paraitinga FM. Atenção para este comunicado da paróquia de São Luís Tolosa. Dia 13 de novembro, domingo, após a missa das 10h30, tem almoço com o Padre Tequinho e todos estão convidados no Centro Pastoral. Convites à venda na sacristia da igreja com a Edna por apenas R$15. Adquira seu convite e participe desse delicioso almoço junto com a gente. Dia 13 de novembro, domingo, almoço com o Padre Tequinho no Centro Pastoral. Eu venho te adorar. São Luís do Paraitinga, patrimônio brasileiro. Venha conhecer. A dor da saudade. Paraitinga FM, momento da cidadania. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Pessoas com deficiência têm o mesmo direito que qualquer um tem de trabalhar, estudar, se divertir. Com oportunidades iguais, todo mundo tem condição de ser feliz. Eu não sei viver triste só. Iguais na Diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Utilidade Pública. Paraitinga FM. As melhores músicas passam por aqui. 105,9. Thank you.

105,9. Esta é a sua emissora. Paraitinga FM. Informa a hora certa. 12:50. Thank you. Paraitinga FM 105,9. Thank you. Paraitinga FM na madrugada, 105,9. É a rádio 105,9.

Alerta geral. Para se alcançar uma alimentação equilibrada, é necessária uma dieta saudável. E o seu sucesso depende de uma combinação equilibrada entre os nutrientes e suas preferências pessoais, variando os alimentos e a maneira de prepará-los. Prefira frutas e verduras, carnes brancas ao invés de carne vermelha e abuse sempre dos líquidos, principalmente da água. E atenção, distribua suas refeições de 4 a 6 vezes ao longo do dia. Consulte seu médico antes de iniciar qualquer tipo de dieta. Alerta geral. Utilidade pública para Itinga FM. É sucesso sem parar. Todo dia. Todo dia. 105,9. Você está ouvindo pelo canal 290, ZYU 632, na frequência modulada 105,9 MHz, Rádio Paraitinga FM. Também sendo ouvida pelo site www.radioparaitingafm.net ou pelo aplicativo RádiosNet em seu tablet ou celular Android. Transmitindo de nossos estúdios à rua Doutor Luiz de Aguiar, número 500, Alto do Cruzeiro, na Estância Turística de São Luís do Paraitinga, São Paulo. Atendendo nossos ouvintes pelos contatos. Ligações para 12-3671-2611, Paraitinga FM. A frequência de direitos e cidadania, dando voz à comunidade luizense. Paraitinga FM informa a hora certa. 1:33. música. Só sucesso! 105,9. Thank you. para a Itinga FM na madrugada, 105,9. Oh, Se ligue, 105,9 MHz. Paraitinga FM. Ou acesse o nosso site www.radioparaitingafm.net ou nos ouça através de nosso aplicativo Radiosnet Paraitinga FM. Radiosnet Paraitinga FM. Você está em sintonia com a Paraitinga FM na madrugada. Come on. 105 é bom demais. 105. Paraitinga FM. Informa a hora certa. 1:53. Thank you. A rádio da cidade, Paraitinga FM. Você está em sintonia com a Paraitinga FM na madrugada.

Paraitinga FM na madrugada, 105,9. Paraitinga FM. É o maior sucesso. Charm the husk right off of the corn. You brought Dixie back to Dixieland. You make the cotton easy to pick, May. You give my old man June a kick, May. Whoever thought a Yankee would put our little Dixie bells to shame? Paraitinga FM. Informa a hora certa. 2:16. Thank you.